A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe, nessas propostas todas de flashbacks que a gente faz aqui no Agente 86, grande parte são até pra exorcizar alguns traumas de infância e tal, né? Mas esses dias, cara, teve um caso que me chamou bastante atenção, até porque é um trauma bastante peculiar, assim, e eu achei que renderia um episódio como de fato será este, inclusive, até porque o tema em si já infestou a cabeça de muitos que ouvem esse podcast. Ocorre que essa moça que eu conheci, a Aline, simplesmente ela odeia vinagre e ela não pode sequer sentir o cheiro, que ela chega a vomitar, ela me disse. E ela não tempera saladas com vinagre, inclusive ela disse que largou um curso de fotografia que ela ia fazer por conta de um dos componentes ali pra você revelar as fotos, que é o interruptor, você deve conhecer, né, Walter? É água com ácido acético. Exatamente. E ácido acético é vinagre. É, as pessoas usam vinagre. Então ela chegou até a largar esse curso aí por conta desse trauma, vejam vocês. O louco, sabe por quê que ela tinha esse trauma? Por conta da pediculose, Walter Rezende. A mãe dela fazia ela ficar com a cabeça emergida em uma bacia de vinagre a fim de dar fim nessa doença. Ih, caramba, fazendo uma salada. E segundo a Aline, ela nunca conseguiu resolver esse problema. Só sarou quando a mãe dela raspou a cabeça dela. Ou seja, o trauma da Aline é por conta dos pedículos humanos, Walter Rezende. No começo na cabeça, uma coceira que parece passageira e logo, logo vai passar. Acho bom ficar de olho, porque pode ser piolho e você coça sem parar. Então pro piolho ter um fim, o remédio é escabim. Então pro piolho ter um fim, não esqueça, na cabeça é escabim. Pra quem não sabe o que o Alexandre tá falando, né, são os piolhos. Piolhos. Comumente conhecido como os piolhos, que ali nos anos 80 nós éramos jovens, crianças e muito mais suscetíveis a esse bicho, né? Sim. Porque, afinal de contas, a gente vivia naquele ambiente de escola, muita criança junto, troca-troca não. Com toda aquela coisa ali. Formavam-se verdadeiros conjuntos residenciais. Sim. De piolhos em nossas cabeças. Eu, Alexandre Moreira, tive sim piolho ali, acho que umas duas vezes, e constatei que os tratamentos, né, só serviam pra agredir fisicamente e moralmente o filho da puta do piolhento. Não é verdade? Era terrível, porque, cara. Por que acontecia? A gente sofria bullying por conta do muito. Piolho. Muito. O que faziam com você? Enchia a tua cabeça ou de vinagre ou de um veneno qualquer. Sim. Amarrava um pano... Uma fralda, era uma fralda de um irmão mais novo. Exato. E te botava no sol. Isso. Geralmente no quintal. É. Com acesso visual de todo mundo que tava passando na rua. Sim. Então, você ficava ali igual uma Vênus de Milo, né? E todo mundo te escrotizando, cara. Puta que pariu. Quem inventou essa terapia deveria morrer empalado. Tem uma história que a gente vai contar e o cara reflete bastante isso aí também. Eu acho que, assim como a raiva canina, acho que hoje piolho não deva existir mais, cara. Porque eu nunca mais ouvi falar, apesar que a minha irmã esses dias disse que tava com piolho, pegou da filha, foi. Mas a minha irmã é a pessoa mais piolenta que eu conheço na face da terra. Inclusive, ela mandou um e-mail pra gente. Tem um mito que fala que quem tem sangue doce... É. E a minha irmã acredita nisso. Eu fiquei sabendo, né, que quando aparece hoje, o piolho ele é curado com uma pílula. É um remédio chamado Revetcina. Pode dar isso pro piolho. Cara, então você dá lá a Revetcina ali pra criança, ou pro adulto, no caso a minha irmã, e aí acaba. Mas na nossa época era o quê, Walter? Era escabim, sarnapim, matacura, né? Não tinha matacura era pra cachorro ou não? Eu acho que as mães usavam. Porque minha mãe conta uma história de um homem que matou duas crianças com Detefon. Porque meteu o Detefon na cabeça dos moleques, mandou eles pro sol e os dois morreram. Minha mãe conta essa história. Sério, enfim. Mas isso aí são soluções pra serem aplicadas ali na cabeça mesmo. Porque depois, cara, aí vinha aquela operação pente fino, né? É verdade. Pra fazer aquela limpa, cara. E o body count. Exatamente, isso. Cara. Era um sofrimento, porque a sua mãe só faltava arrancar o teu couro cabeludo ali. Agora, quem não tinha recurso pra adentrar na farmácia ali pra comprar alguns desses, aí tinha que apelar pro vinagre. Coca-Cola também matava piolhos, segundo os muitos. Fernando, o Cid não era pra piolhos? Eu acho que não, cara. Pelo menos minha mãe falava que era pra matar outras pragas e aí acabaram dando jeito. Neucid, Dentefon, como eu falei também, a galera. Uma das vezes que eu tive piolho, eu tomei. Você tomou Neucid? Neucid na cabeça e aquela latinha fica tec, tec. Era uma latinha amarela, né? Ficava tec, tec, tec, tec, tec. Se o Ministério da Saúde contraindicava o Neucid pra piolho, os fabricantes eram muito malditos, filhos da puta, porque eles faziam a lata num design com furo pequeno justamente pra ser possível pra você aplicar na cabeça. Mas naquela época nem existia Ministério da Saúde. Eu também duvido que existisse. Falando em bullying, tinha o constrangimento de, na escola ali, eventualmente, rolava uma patrulha piolho, lembra? Sim, é. O que acontecia? Ficava ali uma fila na mesa da professora, e ela ficava olhando com o maior nojo do planeta. Com a régua, uma régua. Levantava o cabelo com a régua, com a assim, régua. Assim. Ah, esse é piolento e tal. Faltava colocar no Estadão, né? Os piolentos. Na lousa. Alexandre Moreira está infestado. Tem mais piolho na cabeça do que a população da China. Uma vez, Alexandre Pereira, espero que você esteja vivo. Não, espero que você já tenha morrido, cara. Que era um cara muito escroto da minha classe. Ele simplesmente chegou, e a professora de educação física passou ali por aquela revista, levantou meu cabelo com a régua, aí falou bem baixinho no meu ouvido, pra não constranger, né? Falou assim: seu piolento do caralho. Falou assim: você tá com lêndia. Aí eu acho que eu já fiquei vermelho e tal, daí essa bicha pegou seu rumor, facial, já te denunciou. Essa bicha gritou assim: se for piolho, nem fica perto de mim. Aí todo mundo já começou a se afastar de mim. Onde tem cabelo pode ter piolho, onde tem cabelo pode ter piolho. Cândido, sou o Cândido. Sou piolho, tudo bem? Eu detesto quem me chama. Tem um camarada, o José Donizete Marques. Ele conta uma história que ele e o irmão dele eram tão piolentos que ele chegou até a ter anemia, cara, por conta disso. Veja você que maluco, de tanto que era sugado pelos bichinhos. E ele fala que rolava um mutirão ali da a mãe, a avó e as tias pra ficarem tirando ali os piolhos, né, na cabeça dele. Aquele mutirão de catação. Mas sempre algumas lêndias resistiam e eclodiam antes do próximo banho. E ele disse assim que já estavam quase sem sangue de novo. Você vê que loucura. Os piolhos tudo barrigudinho. Ele disse que uma vez... Piolho da Transilvânia. Ele fala que uma vez a avó tava chegando próximo ali de raspar a cabeça. Daí uma vizinha deu a dica: não, usa um tal de Neucid, que é um pozinho que vem numa latinha amarela, e isso dá jeito. E a mulher deu todas as dicas ali de uso pra avó dele, mas ele fala assim: acho que a velha deve ter se perdido em algum momento, pois ela seguiu muito mal o procedimento, a ponto de quase matar eu e meu irmão. Simplesmente ela gastou duas latinhas de Neucid, uma na minha cabeça e uma na cabeça do meu irmão, envolveu nossas cabeças com um turbante de fraldas e nos deixou por quase uma hora sentados sob o sol. E ela ficava gritando: não é pra vocês coçarem a cabeça. Daí ele fala assim: o pior de tudo isso foi que tivemos insolação. Naquela época não existia câncer de pele, mas se existisse, nós teríamos morrido. Não, existia, que ninguém tinha conhecimento. E ele fala assim: e o pior, os piolhos quando estão pra morrer, eles atacam com tanta voracidade. Hoje eu sou um homem calvo e eu acho que é por conta desse dia, porque não tenho carecas nem na família do meu pai, nem na família da minha mãe. Tem aqui um e-mail da sua irmã. Ah, ela falou que mandaria. Engraçado que ela tinha falado que não era pra tocar nesse assunto. É, Amanda, pode ficar tranquilo que só alguns milhares de ouvintes que vão ouvir isso. Mas vamos lá. Abre aspas. Quando eu tinha uns 9 anos, eu estava na escola, todos reunidos no pátio para cantar o hino nacional antes de iniciar a aula. Todos tinham que ficar em fila, com a mão direita no peito para cantar o hino. De repente, sinto uma coceira gigante na nuca. Disfarçadamente, levei a minha mão direita... Tirou a mão do peito. Por que ela não foi com a esquerda? Parou de cantar o hino. Ela não foi com a esquerda, que apareceu que ela estava se espreguiçando. Com a mão direita, coloquei na cabeça, sem ninguém ver, e segurei uma coisa. Peguei com a ponta dos dedos, voltei minha mão pro peito e assim fiquei até o final do hino. Quando todos fomos dispensados para ir para a classe, foi que eu fui ver o que eu tinha pego. Nunca vi piolho tão grande na minha vida. Parecia uma mosca. Nunca esqueço desse piolho. A Amanda Moreira, a irmã do Alexandre, aqui, esse cidadão que tá aqui. Cara, na minha impressionante, frente. A Amanda sempre teve um cabelo comprido. E por isso que dava... o marido dela tem o cabelo bem curtinho, pra não correr o risco de ser infestado. É a pessoa mais piolenta que eu conheci na face da terra, cara. Lembrando a todos os ouvintes do Agente 86, dar um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Fiquem de olhos ali também nessa comunidade, porque sempre a gente está dando uma dica do que vai acontecer nos próximos episódios. Aí dá para vocês mandarem histórias. Mandem também sugestões para o e-mail falecom@agenteem86.com.br. É, façam como fez o Fabiano Lima, a Eliane Dias, o Ricardo Meneghetti e muitos outros ouvintes que sugeriram esse tema aí dos piolhos. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. Agora, você sabia que no Rio de Janeiro existe um disque piolho? Não, isso não existe. Existe um disco piolho. Nem no Rio de Janeiro, nem 021-2598-4379. O sujeito tá com a coceira na cabeça e fala, véia, cadê o telefone que eu vou ligar pro disco piolho? Exatamente isso, cara. Não acredito. Tem uma amiga nossa, contou que uma vez ela pegou piolho, disse que a cabeça dela... parecia a cabeça de um Bob Marley. Porque dizem que o Bob Marley, depois que morreu, né, cara? Aqueles dreadlocks dele ali, tinha dezenas de tipos de piolho. Exatamente, que era uma colônia de férias de piolho, a cabeça dela. E o passatempo dela era levar a mão ao cucuru, pegar um piolho e colocar na cabeça de um amiguinho. O meu cunhado Marcos, ele fala que ele e o irmão eram conhecidos por avenidas. Um era o 23 e o outro era o 9. Ele disse que era olhar na cabeça e ia uma trilha, manja. Uma avenida 23 e outra avenida 9 de julho.